Deus, meu Deus, de madrugada eu busco a minha alma sedenta em ti. Em terra seca, onde não há água, teu amor é vida, meu ser anseia por ti. Vejo tua glória no santuário, tua benignidade melhor que a vida. Meus lábios te louvam em cada instante. Enquanto viver, em ti confiarei. Bendito és, Senhor, em todo o meu viver. Levanto as minhas mãos, em teu nome eu vou crer. Fartura em minha alma, alegria em meu ser. Nas vigílias da noite auxílio é forte, sombra das tuas asas, a minha alma segue perto de ti. Teu braço me sustenta, não há o que temer. Tua paz eu encontrarei. Bendito és, Senhor, em todo o meu viver. Levanto as minhas mãos, em teu nome eu vou crer. Fartura em minha alma, alegria em meu ser. Nas vigílias da noite vou sempre te adorar. Amém, Senhor, vendo o meu viver. Com as minhas mãos, em teu nome eu vou crer. Fartura em minha alma, nas vigílias da noite vou sempre. Eu busco na tua presença, meu coração se aquieta. Sede da minha alma, em ti eu vou viver. Teu amor é minha vida.